Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me ligar um prato de louvor. Olá, emissoras que fazem parte da rede Gospel Hits. Olá, você, ouvinte, que nos acompanha sempre por aqui. Olá, você que está curtindo pela primeira vez. Está entrando no ar o Gospel Hits. Há mais de 5 anos com este ministério, levando a mensagem de Deus através de muito louvor. E você é meu convidado, minha convidada especial. Independentemente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, enfim, não importa a sua religião, o Gospel Hits é para toda a família e para todas as denominações. Muito prazer, eu sou o Xandelli na comunicação em 60 minutos. Daqui a pouquinho estou começando a enviar alô para a galera abençoada que vai lá no Facebook do Gospel Hits, vai no site do Gospel Hits, manda e-mail, participa aí através do Twitter. Vamos começando por aqui com Fernandinho Mil Cairão. No ar, Gospel Hits. Mil Cairão. Maiores sucessos você ouve aqui. Thank you. Gospel Hits. Bye. meu amado e minha amada, só Deus pode salvar. Cantou pra gente aqui, Comunidade Internacional da Zona Sul e Aline Barros, Deus da Minha Salvação. Uma internacional antes com Cherry Carr, Sing Your Prize. E o Trazendo a Arca, Nosso Deus. Tudo começou aqui com o lindo louvor de Fernandinho Mil Cairão. Bom, eu quero dar as boas-vindas a mais um parceiro que está chegando por aqui nesta semana e vai retransmitir o Gospel Hits aos seus ouvintes. Quem recebe o nosso carinho é a Rádio Mídia FM na cidade de Socorro, interior de São Paulo, direção lá do Vandro Ramos. Deus abençoe a cidade de Socorro e Deus abençoe a Rádio Mídia FM, principalmente, né? Deus abençoe aos ouvintes de lá. Tem alusão abençoado para os nossos queridos ouvintes que curtiram a nossa fanpage no Facebook. Vai lá para Samara Aparecida Silva, na cidade de Cambé, no Paraná. Para Thaisa Osório, na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Para Dami Araújo em Patos, lá no México. Também para o Pedro Henrique, de Guarulhos, São Paulo. E para Fabiana Floriano e toda a sua família em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Amém. Graças a Deus, os melhores ouvintes aqui na melhor rádio. Curta a nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, e deixe o seu recado por lá. Fico aguardando, então. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Primeiro concurso de talentos gospel. Mostre o seu talento, solte a sua voz e ainda ganhe prêmios. É isso mesmo, a galera do Show Gospel está realizando um projeto onde você envia seu vídeo cantando um lindo louvor. E os vídeos mais bem votados passarão por eliminatórias até chegarem três finalistas. Os três primeiros lugares levarão muitos prêmios para casa. A inscrição é totalmente grátis. Mais informações na página do Facebook Show Gospel e no canal do YouTube Show Talentos Gospel. Primeiro concurso de talentos gospel. Participe dessa. Apoio Rede Gospel Hits do Brasil. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena 1. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no mundo sertanejo, tanto no mais comercial como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Antena Web. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui.

Jesus. A voz abençoada do Jairo Bonfim, que nos abençoou com um louvor exclusivamente seu. Teve também o ministério Além do Véu, Marcado com Sangue, um sucesso aí de 2010 que continua nos abençoando e vai continuar por muito tempo. Muito bom estar na sua companhia recebendo as bênçãos do céu. São os melhores louvores no Gospel Hits, as músicas que transformam vidas, com transmissão para quase todos os estados do Brasil e também lá no exterior. Alusão para algumas cidades lá do México, onde temos brasileiros que moram lá, mas que estão na sintonia do nosso programa. Deus abençoe a todos aí, não só no México, né? Lá em Portugal, também lá na Espanha, na Argentina, Estados Unidos, na África do Sul, enfim, essa galera desses países que eu mencionei que já participou aqui do programa. Curta a nossa fanpage lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Também estamos no Twitter, siga-nos, Rede Underline Gospel Hits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Bom, hoje temos aqui muitas participações, então deixa eu adiantar aqui. Alôzão abençoado lá pro Lácio e a sua esposa Rosemeire Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Também a todos da FM 105, a RCP Rio, parceiros do Gospel Hits. Ao Carlos Henrique Júnior, o Carlitos. Para Ana Lúcia Gregório, de Atibaia, São Paulo. E a Tami Rodrigues, em Lins, também São Paulo. Registrando aqui a audiência do Francisco Gualberto Feitosa da Silva, de Fortaleza, no Ceará. Ele que deixou um recado em nosso site dizendo que gostou do programa, né? E escuta sempre que chega do trabalho. Amém. Obrigado, irmão. Fique na paz aí. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Primeiro concurso de talentos gospel. Mostre o seu talento, solte a sua voz e ainda ganhe prêmios. É isso mesmo, a galera do Show Gospel está realizando um projeto onde você envia seu vídeo cantando um lindo louvor. E os vídeos mais bem votados passarão por eliminatórias até chegarem três finalistas. Os três primeiros lugares levarão muitos prêmios para casa. A inscrição é totalmente grátis. Mais informações na página do Facebook Show Gospel e no canal do YouTube Show Talentos Gospel. Primeiro concurso de talentos gospel. Participe dessa. Apoio Rede Gospel Hits do Brasil. Gospel Hits. O seu ritmo gospel em grande estilo. E agora vamos para a última parte aqui do Gospel Hits. As últimas para você que me ouve aí do outro lado. Um beijão no coração. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu creio que aqueles que ouvem o Gospel Hits recebem as bênçãos de Deus, porque esse programa é para a honra e glória do Senhor. E se você entra nesse clima, meu amado, pode ter certeza, Deus vai ouvir a sua voz, vai ouvir a sua oração e vai atender as suas necessidades, tá bom? Olha, no final do programa tem uma linda mensagem de Deus para você que está sofrendo por conta de um relacionamento que acabou, que chegou ao fim, né, meu irmão, minha irmã? Não sofra não, Deus vai falar poderosamente com você daqui a pouquinho, no final do programa do Gospel Hits. Vamos tocar aqui mais três músicas. Eu vou tocar aqui Jesus Culture, Where You Are. Aproveito e ofereço lá para o Hércules Santos, da cidade de Firmino Alves, na Bahia. Também para o casal Guto Zalpa e Iris Zalpa, de Presidente Prudente, São Paulo. Ao Dodô Vilas Boas, em Amparo, pertinho de Campinas, interior de Sampa. Ao Cleibson Santos, de Pirajuba, Minas Gerais. Para a Jéssica França, de Itaiá, na Bahia. O meu carinho especial aos baianos, né? Pessoal lá do Nordeste, sempre curtindo Gospel Hits de forma muito especial. Para Silvana Santos de Viçosa, Minas Gerais. Ao Elias Oliveira, que não mencionou a cidade, mas recebe o nosso alô, o nosso carinho. Para Renata Melo de Mauá, São Paulo. E ao Júnior Silva de Tucuruí, no Pará. Sinceramente, a cada semana vem me surpreendendo por aqui, viu? Porque aparecem ouvintes de todos os cantos do Brasil que eu nem imaginava. Graças a Deus, que continue pintando mais ouvintes e me surpreendendo cada vez mais. Na verdade, é Deus que nos surpreende, né? Através do seu poder. Vamos então com o louvor de Jesus Culture, Where You Are. Gospel Hits, a novidade começa aqui. How I need your touch, gently.

Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só penso, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. É onde eu quero estar, Senhor. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só penso, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Teu rio, ó Senhor, ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. Davi Sasser, às margens do teu rio, louvor abençoadíssimo, né? Tocou meu coração e o seu, com certeza. Quando Deus fala, a gente se quebranta diante dele. Teve também Gil Viegas, A Vida em Ti. E se é sucesso gospel, então passa por aqui. Obrigado você pela sua audiência, pela sua companhia aqui em nosso programa. Uma programação feita para toda a família, para todas as idades e para todas as religiões, onde Deus é o nosso centro, é o nosso Pai, é o nosso Rei, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Durante a semana você pode participar daí mesmo onde você se localiza, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. Curta a nossa fanpage no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits. É o sistema de clicar e curtir, não adicionar, porque eu tenho recebido muitos recados de irmãos dizendo: me adiciona aí, não tem como, gente. É curtindo mesmo, tá bom? E aproveite e deixe o seu recado lá, porque nos próximos programas estarei atendendo você com muito amor, com muito carinho. Claro que é praticamente impossível atender os pedidos musicais, porque o Gospel Hits é muito curto, né? Só tem apenas uma hora de duração. Mas o alô, eu garanto, não vai faltar por aqui, tá bom? O nosso site é www.redegospelhits.com.br. Você está sofrendo porque seu relacionamento chegou ao fim? Preste atenção no que Deus tem para te falar na mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Hoje você está sofrendo muito. Não se desespere. Dizem os especialistas que a dor do amor, na escala das dores, só pede mesmo para a terrível dor de perder um filho. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Essa terrível dor vai passar. Tenha calma e procure a companhia do verdadeiro amor que só existe nos braços amorosos e fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, embora hoje a dor seja muito forte, ela vai passar. Tudo nessa vida passa. Respire fundo e tenha calma. Ouça o que o seu Deus de amor tem para lhe falar. Hoje você está assim. Tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Essa passagem está lá em Salmos 31:9. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119:28. Mantenha a calma e não se preocupe. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 11, versos 28 e 30. Ainda que tudo e todos te abandonem, o nosso Deus poderoso jamais te abandonará. Deus te ama, meu irmão, minha irmã, que sofre porque seu relacionamento, seu namoro chegou ao fim. Visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra, e eu te amo. Isaías capítulo 43, verso 4. Eu ainda hoje me lembro de uma vez ter ouvido uma história na qual uma mãe tentava consolar uma filha que estava muito triste por causa do fim de um namoro. A mãe da garota disse: quando os deuses deste mundo se vão, é que o Deus verdadeiro aparece. E é verdade, né? Quando a gente serve esse mundo, que é praticamente um Deus que não nos leva a caminho nenhum, a gente acaba sofrendo. E aí, quando esse Deus sai do nosso caminho, Deus vem, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Ele aparece mesmo, embora nunca tenha deixado de estar ao nosso lado. Por isso, creia e abandone-se nos braços do Senhor da Glória. Olha só como o Senhor Jesus Cristo te ama e se preocupa com você. Eu vou citar aqui algumas passagens bíblicas. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Isaías capítulo 53, verso 4. Você prestou atenção na parte que diz assim: Ele carregou as nossas dores? Você já percebeu que a palavra diz que Ele já carregou as nossas dores? Isso não quer dizer que Ele ainda vai pensar se vai levar. E sim que Ele já levou esse sofrimento que está aí apertando o seu coração. Jesus Cristo já levou essa dor imensa e dilacerante que insiste em torturar o seu coração. Entregue essa dor nos braços de Jesus Cristo. Diga para o Senhor que você entrega para Ele todo esse sofrimento, mágoa, decepção, desilusão, traição e dor. Hoje mesmo tome posse desse maravilhoso gesto de amor e carinho que o Senhor Jesus Cristo fez por mim, fez por você. Sentir a dor e o sofrimento pelo término de uma relação, embora seja muito dolorido, é uma coisa mais que natural. O que o Senhor Jesus não quer é que você se abandone e se entregue à dor e ao sofrimento profundo, entrando assim num quadro de desânimo e depressão. Quantas pessoas, né, já não tiraram suas vidas por causa dessa depressão, por causa de o fim de um relacionamento, e não procurou Deus que pode consolar? Saiba de uma coisa: Deus jamais te abandona. porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo capítulo 27, verso 10. Põe as suas esperanças no Senhor Jesus Cristo, pois Ele jamais vai te decepcionar. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, verso 10. Meu amado e minha amada, eu ficaria aqui o ano todo citando a palavra de Deus, mostrando e comprovando que Deus é contigo e que Ele não te abandonou. Não sofra por causa de um ser humano. Entregue essa dor, esse sofrimento nas mãos do Senhor. E você não vai se decepcionar. Deus vai cuidar de você. Por mais que um homem decepcione outro ser chamado homem, Deus não decepciona. Você foi abandonado aí pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo seu esposo, pela sua esposa. Deus não vai te abandonar, Ele é contigo. Entregue-se ao Senhor e pode ter certeza, você vai ser honrada em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.